Eu sinto falta da sua voz. Me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo. Saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço, mas não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta que eu não.